André Cedeiros. Eu rezo pra você que não pode postar uma foto com o amante, se não vai babar. E se ela descobrir aquele caso lá, que final de semana vem me visitar. Você fica querendo que não pode ter. Deus não diz pra família pra agradar você. Sick.